all double with the steamboats, ancient goblins, and wow alone. Olá pessoas, Silvana aqui para começar mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje a gente está aqui para conversar sobre um evento que acontece umas 3 vezes por ano, que é uma adaptação de alguma coisa do Stephen King. Dessa vez a gente está falando de Cemitério Maldito, que foi levado de novo aos cinemas, não como um remake, mas como uma nova adaptação do livro. Então, e tomem cuidado porque vai ter spoiler nesse episódio, a gente vai falar de tudo, tudo mesmo. Então hoje eu tô aqui com o Marcelo. Boa noite, Marcelo. Opa, boa noite, Infernautas, tudo bem? Tô com o Felipe. E aí, galera, beleza? O Ivo, oi, Ivo. Oi, olá, Infernautas. Tô com a Luana, oi, Lu. Ei, gente, olá, Infernautas. E o Samuel. Olá, Infernautas, tamo aí, tamo de volta. Bom, para quem não conhece, Cemitério Maldito trata de uma família formada por Louis, o pai, a Rachel, a mãe, e os filhos Ellie e Gage, e o gato Church, que também é muito importante para a história, que se muda para uma casa que tem um jardim no fundo com um cemitério de animais. E basicamente o que é enterrado lá volta à vida. E merdas acontecem. E eu queria começar falando sobre as impressões de cada um sobre o novo filme. Queria começar com o Ivo. Olá, Infernautas. Essa nova adaptação, ela tem, né, algumas alterações significativas. E eu acho que até funcionaria, né? Não fosse, talvez, por uma escolha. Uma escolha do caminho em um ato. É um filme assim, que eu gostei de... É aquele filme que eu falo, eu gostei e não gostei. Eu gostei de como ele estava sendo, mas depois eu senti um banho de água fria. Uhum. No terceiro ato, assim, que me deu uma... Aí que me deu uma desanimada, assim, em relação a tudo, assim. Mas até certo ponto, eu achei que ele estava indo bem. Mas eu acho que uma escolha ali do roteiro e da direção, não sei bem dizer ali, eu acho que para mim não ficou legal e acabou deixando uma frustração, assim, do que ele poderia ter sido, poderia ter representado para o cinema. Então, tá assim... Certo. Primeiras impressões seriam isso. E o Samuel estava falando que queria participar desse episódio para falar mal do filme. Então, Samuel, diz aí. Não, realmente, até o Ivo falando que gostou e tal, eu não consegui gostar. Foi uma experiência assim que eu fiquei o tempo todo para onde isso vai, e quando chegou no resultado final, eu fiquei muito frustrado. Parece que o filme foi feito muitas pressas. E ele não se debruça sobre as emoções dos personagens. Ou são os atores que não conseguiram passar muito bem o que eles estavam deviam passar pra gente. O filme tem muitas diferenças do livro, do filme antigo, nós vamos falar mais sobre isso. E tem uma necessidade de querer trazer uma mudança, trazer um impacto nessa nova versão, que acabou não funcionando. Então, de um modo geral, o que eu considerei é que ele ficou um filme muito vazio, ficou um filme sem alma. Ele não consegue passar a grandeza da obra do Stephen King. Então, cara, não deu certo mesmo esse critério. Volta duas casas, pensa mais tarde em fazer um outro, não curti. Né? O Marcelo escreveu a crítica do filme pro nosso site. Marcelo, diz aí o que você achou. Então, eu escrevi, não foi nem uma crítica, acabou saindo um artigo, porque eu assisti a refilmagem e me deu vontade de rever o clássico, né, de 89. Eu nunca imaginei que eles fossem fazer uma nova versão. Né, mas eu acho que eles devem ter enterrado o filme original no cemitério e ele voltou. Então, em geral, como eu já deixei bem claro lá, até fui, cada ponto fui argumentando, cena por cena, fui descrevendo e comparando e tal, analisando como filme individual, imaginando que é uma adaptação do Stephen King, mas sem relação, vai, fingir que não existiu de 89, eu acho que é um bom filme de terror. Ele tem seus pontos fracos, tem seus pontos altos, tem alguns elementos que eu achei interessantes, e tem outros que eu achei que ficaram a mais e que partiram pro clichêzão do cinema atual, moderno, que é partir pro som alto e algumas técnicas que eles acabam utilizando para mexer com o público mesmo. Então, eu fiquei assim, eu coloquei uma nota lá, 3 caveiras, eu tinha inicialmente dado 2 caveiras e meia, mas depois eu fiz uma nova leitura e eu vi que eu tinha posto mais pontos positivos do que negativos. Uhum. Então, em geral, eu posso dizer assim, se a pessoa não conhece o filme de 89, ou não conhece o livro, eu acho que vai assistir e vai achar interessante. É um filme diferente, é um filme de zumbis mortos-vivos e tal, só que com uma pegada diferente. Não é aquele zumbi que vem comer carne humana e tal. É basicamente uma reintegração de um morto na família. Você traz, você tira lá do cemitério e ele vem para sua família e tal. Então, ele tem um tipo de zumbi diferente, que eu acho que o público que está acostumado àqueles esquemas normais de zumbi correndo atrás de pessoas e tal, vai achar diferente. Então, pensando desse lado, vendo independente do outro, eu acho que é um bom filme. Sim, é uma história original, né? É que o nosso problema é justamente existir o antigo, eu acho. Não que a gente tava conversando que o antigo nem é um filme tão bom assim também. Mas, não sei, o novo acho que tem mais problemas do que o anterior. Mas, enfim, a Luana gostou, né, Lu? Gente, ó, vou honestidade total. Eu detesto o filme antigo. Eu acho ele bem, tipo, nhé. Eu acho ele mal feito, eu acho que tem... Bom, a gente vai falar mais disso depois também, comparando mais pontos. Eu acho as atuações muito ruins, eu não curto muito. Então eu gostei, tipo, dessa adaptação nova. Achei que ficou legal, achei que tinha um clima tenso. Eu gostei do final. Mas pra mim, continua sendo um filme, mesmo novo, um filme meio... Nhé, sabe? Tipo assim, é legal, é uma boa distração. Eu acho que ele tem bons elementos, igual o Marcelo pontuou. Mas também, assim, não é tipo, nossa, inventou a roda esse ano, sabe? Eu não acho que seja isso. Mas eu acho que ficou legal. Acho que foi um esforço legal. E é isso, assim, de primeiras impressões, eu acho que são essas. Mas já deixando claro que eu não curto o filme antigo. E o Felipe Heresia. Costuma... Ah, então é isso, sim, agora. Tô brincando. E o Felipe, que costuma ser bastante crítico. Então, pessoal, olha só, é diferente do Marcelo, que gostou e deu 3 caveiras, eu fico com o Ivo e o Samuel, eu não curti muito, não. Eu sei que é inevitável, né, falar de uma comparação com o filme de 1989, mas eu realmente acho que, mesmo tentando evitar essa comparação, o filme ele não funciona. Ele me parece realmente um filme muito, muito raso. Apesar de ser uma proposta, talvez, assim, que chame a atenção de um público que não conheça a obra original, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, não sei, falta um pouco de profundidade, sabe, a história não me prendeu. E eu acho que a mudança significativa, não é, que é o personagem que é atropelado e que volta inicialmente, talvez se essa informação tivesse sido mantida em segredo, talvez o filme tivesse tido um outro impacto, mas essa informação ela foi passada claramente já no trailer, então você vai sabendo tudo que vai acontecer e as tentativas de criar tensão, medo ou susto me parecem muito... muito rasas. É o caminhão que quando passa o som vai lá pra cima, sabe, me pareceu um filme pouco aprofundado. Não que o de 1989, lá vou eu voltando pra comparação, seja o grande clássico da década, não é, mas realmente foi um... essa nova adaptação não curti muito, não. Eu tomei um susto muito, muito absurdo naquela parte do espelho do banheiro, quando a Zelda cai, assim. E eu acho que isso foi, tipo, é um exemplo do que acontece no filme, sabe? Mesmo esperando uhum. aquele susto que vai acontecer, eu me assustei. Mas é meio que isso, assim. Você sabe que vai ter um monte de susto rolando, uns meio bestas, tipo como você falou, Felipe, do caminhão passando, de repente, assim. E como o Ivo falou, acho que até certo ponto o filme vai bem. Mas depois vira uma coisa que eu achei um pouco mais genérica, assim. Tipo, sim. Nada muito, muito novo. Isso é, nem em comparação ao filme anterior, tipo, analisando só ele mesmo, eu achei um pouco passado. É, exato, eu acho que mesmo que você consiga não fazer nenhum tipo de comparação, o que é difícil, mas vamos imaginar que nenhum de nós tivéssemos assistido o filme, ou que eu não tivesse assistido o filme de 89, eu acho que eu manteria a minha opinião, assim, os sustos eles são meio previsíveis, a maioria, não é? Tem alguns que ok, funcionam, mas eu tenho várias ressalvas com relação a esse filme. A Zelda, inclusive, é uma delas, mas daqui a pouco eu falo sobre a Zelda. É, eu achei bacana a caracterização da Ellie quando ela volta. O Marcelo estava falando disso mais cedo. É, sim, eu gostei porque, a princípio, né, no começo, exatamente no primeiro retorno, no comecinho, quando ela retornou, que o visual que deixaram a personagem foi assim, é sem vida. É como uhum. se voltasse só, como fosse exatamente um zumbi. O olho caído, sem expressão, a menina olhando pro perdido, fazendo perguntas que ela mesma não entende. Então essa ideia de perturbação, né, de parecer que ela estava descansando e foi perturbada, isso me atrai muito, me agrada, e que é uma coisa que no dia 89 não podia ter, né, porque era um menininho que eles tiveram que usar mil recursos ali para a interpretação dele. Ou seja, imagina quantas formas eles usaram para o menininho ficar com aquela cara de maldoso, pegar a ferramenta, a faca e tal. Então, eu acho que eles devem ter feito muito, mas muitas artimanhas. É, eu acho que se eles fossem fazer com o menininho novo, por isso que eu tenho uma defesa em relação a Ellie ter sido escolhida, eles iam acabar optando por um bonequinho digital, tipo um Chucky, sabe? E acho que aí ia ficar meio toscão, assim. Aposto que eles até pensaram nisso. Mas falaram, não, meu, vamos explorar essa ideia da menina perturbada e tal. Então, ela tinha os cabelos todos secos, assim, mortos, a ferida na cabeça, o olho caído, perdido, tudo isso aí compôs um cenário de um morto mesmo, se ele voltasse. Então eu achei nesse aspecto a ideia que é apresentada muito boa. Eu vou falar uma coisa sobre a Ellie também. Fala aí. Falando dos atores, gente, porque a Ellie do... Vou fazer uma comparação aqui, mas a Ellie do filme original, sério, eu queria que ela morresse, porque ela era muito irritante e ruim. Tipo, era muito ruim. Tá bom que era uma criança, tipo, né? Ok. Mas a do novo, ela tinha uma grande carga, essa parte, quando ela volta, era uma grande carga ali, tipo, as cenas estavam centradas nela. Eu acho que a atriz segurou bem a onda, tipo, não foi nada Oscar, mas eu acho que ela deu uma segurada boa na onda. Ela realmente mudou a feição, mudou a forma de falar, alguns trejeitos. Eu achei que, emendando aí com essa fala do Marcelo, achei que a atriz também merece, sei lá, ela fez bem, ela executou bem o que ela precisava, não foi excepcional, mas eu achei que ficou legal. Eu acho que o problema, na verdade, sim, eu concordo, certo, com essa leitura, acho que ela tá bem. Na verdade, e eu não tenho um problema, ou não acho ruim o fato de ter sido ela a atropelada. É, o de 89 era o garotinho, o Kate, agora foi a Ellie. Problema zero com relação a isso. Acho que a adaptação ela tá aí para ser mudada, para trazer novas possibilidades de leitura, ok. O que eu não gosto, eu acho legal esse retorno dela, ela confusa e tal, mas o que eu não gosto é quando ela começa a agir muito mais como de forma exagerada, ou que para mim soa uma forma exagerada, quando ela começa a parecer que ela não é mais nem um zumbi, ela é um demônio, ela tá possuída, e ela fica histérica, ela começa a se debater e a gritar, e esse exagero eu não curti. porque, não sei, eu acho que eu gosto dessa ideia da casca que volta, né? Assim, ela é um ser morto que volta e que tá ali perdida, tá transformada, vai fazer o mal. Só que ela me pareceu, não sei, aquelas cenas do final que ela tá meio histérica, se debatendo, ou então matando a mãe. Não sei, esse exagero na personagem pra mim destoou. Não curti. Eu acho legal terem mudado, mas assim, essa parte dela. Eu tava esperando assim, ela subir pela parede, pelo teto e rodar a cabeça e, sabe, e gritar e os personagens saírem voando, explodindo a casa, porque ela tava caminhando meio pra isso, né? É, o Felipe, uma coisa que eu reparei, assim, que isso tá meio que. É quase que uma unanimidade, né? Essa ruptura que tem da volta dela e do momento que ela fica mais agressiva, né? É lógico que a gente sabe que o livro, o negócio, a pessoa, ela vai matar, ela vai fazer aquilo, mas acho que como ela faz isso realmente não tem agradado as pessoas, não tem agradado, assim, pelo menos que eu ouvi de comentários, né? E para mim também é um momento, para mim, que é justamente essa ruptura, que é um momento para mim que o filme, o diretor perde a mão. Ele se perde ali, dali pra frente, que fica uma coisa que é uma correria, e aí acaba perdendo aquela questão da emoção que tem no, né, no, que é muito bem feito no livro, que ele alia bem a violência com a emoção, e tem no livro também, que, né, que no livro é bem forte isso. É, pra mim, o problema desse filme já começa no marketing dele, que foi, assim, extremamente zoado, pra dizer o mínimo. Os trailers, eles entregaram praticamente o filme todo. A começar porque eles entregaram o principal acontecimento do filme, que é a garota que é atropelada. Não, existe até um jogo de cenas pra ficar, quem vai ser atropelada, a garota ou o garoto? E no fim, já tava claro. A gente já sabe que era garota, e foi estragado pro público. Quem viu os trailers perdeu essa emoção, e ter essa emoção é um componente fundamental para você gostar do filme. Já para mim, já havia tido esse problema seríssimo aí. E, sei lá, às vezes parece que esse filme ele só foi feito para pegar a onda dos filmes de terror atuais, dos novos produtos do Stephen King que estão dando certo, né? Como o It, por exemplo, que é uma releitura do livro de acontecimentos, mas diferente do Cemitério Maldito, foi feito muito corretamente, e eu fico chocado até com algumas coisas, de elementos, assim, banais dentro do filme. Eu tava até brincando que o cemitério em si, né, o local onde se enterra pra ressurreição, parece que é, eu não sei, eles subiram lá a montanha de gravetos e eles saíram do outro lado, eles estavam em Mordor. Eu pensei, já vai aparecer dois hobbits carregando um anel atrás deles, assim. É isso que lugar é aquele? Que geografia louca é aquela? Eles saíram de uma floresta que estava só um tempo nublado e eles apareceram num pântano que estava relampejando. Gente, pelo amor de Deus. Não, e tem um rio que é cheio de... O rio não, uma aguinha, um laguinho que é cheio de ossos. Nossa, só faltou ter um dinossauro lá, gente. Não, muito bizarro. E eu acho que um dos principais problemas quando nós temos a ressurreição é que não fica claro em momento nenhum. Mas, afinal de contas, o que foi que voltou? Nós temos esses pontos também no outro filme, no outro livro... No livro, que não fica nada claro. Mas pelo tempo que eles gastam, pelo formato, pela violência, pelo comportamento, parece que até em algum momento eles vão querer dar pra gente o que é que voltou. Mas não é dado. E sinceramente, isso cria uma confusão, a gente não entende realmente o que está acontecendo em tela. A falta de emoção da empatia pelo luto causou uma falta de interesse no desenrolar da história. Eu senti tudo isso assistindo. Foi uma situação um pouco triste, eu confesso. Pode falar, Felipe. Não, só completando isso, eu acho que assim, por mais que o... E aí vamos novamente voltar para o D89, eu acho que por mais que ele seja um filme com problemas, mas, por exemplo, essa parte do luto, da perda, do conflito familiar, ele fica mais claro, ele fica mais definido. Nesse, concordando com o que o Samuel falou, ele acaba tendo esses exageros, sério, quando eles começam a ir lá pro tal do cemitério indígena, nossa, realmente assim, é mordo, é uma coisa super, hiper exagerada. E, por exemplo, outra coisa, a galera se muda pra casa, a casa no campo, e assim, no primeiro dia que você chega, tem uma procissão de umas crianças esquisitas, sabe, com um bicho morto. Eu já ia dizer, ó, tem assim, deu merda, né, assim, tem alguma coisa, tem umas crianças doidas aqui enterrando um bicho no nosso... vamos voltar pra Boston, porque aqui não vai dar certo. E, gente, tipo, aqueles caminhões passando na rua e não tem uma cerquinha na casa. Ninguém pensa em colocar um portão, sei lá, sabe? Isso sempre me pegou meio... Achei estranho. Sabe, tem vários fatores que você fala, não tá certo isso aí, né? Mas só uma questão em relação ao cemitério indígena. Uma defesa, vou dizer assim. Eu realmente, é perceptível a diferença entre o cemitério dos animais e a partir do momento que ele atravessa aqueles gravetos, aquela montanha de madeira, ele praticamente entra numa outra dimensão. Eu vejo isso como uma passagem para uma outra dimensão. Eu não vejo isso como um lugar que, se passar um helicóptero, poderia ver, poderia enxergar. Eu imagino que aquela passagem é exatamente aquele momento assim, em que um homem se perde. Ele não tem mais retorno. A partir do momento que ele atravessar ali, tanto que os próprios sinais que o personagem recebe é para que ele não atravesse a barreira. Eles falam assim, não atravesse a barreira. Será que não tinha um outro caminho que chegasse lá, um helicóptero descesse lá e tal? Então, não, o processo era atravessar a barreira. Então, aquela travessia aqui de 89, até o cara disse, tem um caminho certo para pisar, para chegar até lá. Se você pisar errado, você pode cair e morrer. Ele vai seguindo o caminho e vai passando por vários trechos, assim, até fazer uma referência exagerada, né? Vou viajando aqui, Mágico de Oz, eles vão seguindo uns tijolinhos e tal. Então, eu imagino isso. A defesa, para mim, é que ele atravessou por uma outra dimensão, vamos dizer assim, uma dimensão paralela, é um local onde os mortos descansam e andam, né? Como um dos personagens até diz. Aqui é onde os mortos falam, atrás da barreira, onde eles caminham. É falado no dia 89. Eu quero fazer uma defesa também. Falo. Defesa? Pode. Porque não vem uma defesa, mas só uma comparação também com o de 89. Que o Felipe tava falando, que, por exemplo, nessa nova versão, depois que a menina se transforma, tem aquele momento bem morto-vivo mesmo, né? Igual o Marcelo falou, aquele olho caído e tal. E depois ela fica muito elétrica, né? Justamente por não saber bem o que ela é. E excessivamente elétrica, tanto que causa um estranhamento. Mas, gente, sinceramente, eu acho que no de 89, cara, é um menininho de quê? Quantos anos que ele tem? 3 anos, sei lá. Devia ter uns 3 anos por aí. Ele pega um bisturi. Ele corta a perna de um velho, ele joga a mãe dele do sótão enforcada. Então, tipo assim, eu acho que ele também tava bem histérico. Então, comparações de histericidade, assim, não sei, mas sabe? Não é essa questão. Vou fazer uma defesa. Não, eu também quero fazer uma defesa. Porque ele faz tudo isso, ele corta o pé lá do velhinho, ele mata a mãe e tudo. Só que eu acho ele... Meio dissimulado, sabe? É uma criança de 3 anos, mas, por exemplo, é uma criança de 3 anos que pega a roupinha bonitinha, veste pra se aproximar da mãe. Ele me parece mais como, talvez, uma força da natureza, uma força maligna da natureza, cujo objetivo é matar e levar à destruição, do que propriamente uma pré-adolescente histérica gritando... Sabe, eu acho que é mais ou menos isso. Não é que ele seja menos... por exemplo, eu não lembro, faz tempo que eu vi, mas eu não lembro dele agindo de maneira exageradamente histérica. Ele sai matando o povo, mas ele faz isso de forma, de certa forma, tranquila. Ele corta o pé lá do velho e aí vai pro velho e mata. Acho que é, inclusive, mordendo o velho que ele mata o velho. morde o pescoço. Ele morde o pescoço. Morde o pescoço, ou seja, altamente, né? Sim, mas eu acho às vezes que ela agiu muito daquela forma. Não tô, né, tô falando que foi, nossa, maravilhoso. Mas assim, porque pelo que me deu a entender quando ela voltou e conforme o tempo foi passando, que ela não consegue entender muito bem o lugar dela nesse retorno. Tipo assim, por que que eu voltei? O que que eu tô fazendo aqui? Ela meio que, pra mim, parecia mais uma coisa, tipo assim, tentar compreender o que está acontecendo. Tipo, eu não entendo porque eu estou aqui. Meio que uma histeria nesse sentido. Eu não sei, porque ela fica, não tô entendendo, então eu vou matar todo mundo, eu não sei, estranho. Não. Eu comparando essa questão, complementando o que o Felipe falou, justamente a natureza que eles voltam, isso daí é bem claro, né? Que eles não voltam os mesmos, que o próprio, né, o Jude avisou, contou histórias sobre aquilo, e a gente sabe que eles vão voltar para fazer alguma coisa de ruim, eles voltam com uma coisa de ruim. A questão é, o menino volta, só que ele continua sendo a criancinha, o Cage, e tipo assim, ele mata, justamente como o Felipe falou, ele mata ali nas condições dele. Há um embate dele com o pai, mas até o momento que o pai mata ele de novo, ele sai bonitinho falando lá que não era justo até ele cair, né? Que ele sai com aquela carinha de choro dele. Ou seja, ele mantém a infantilidade dela. A menina, nesse novo, ela... E ele usa daquilo, que é até uma questão de... Né, de justamente dele usar para ele conseguir matar a mãe dele. Agora, tudo bem, a mãe dele depois aparece enforcada. Realmente é um exagero que há de se convir no antigo, né? Só para completar o que a Luana falou, é que ela diz assim, que ela voltou e ela não entendeu e ela começou a ficar perturbada e tal, que é uma das minhas teorias para a perturbação dela. Mas o que é interessante é que, é assim, a menina, ela tenta se reintegrar à família. Ela tenta, só que causa o estranhamento. Por quê? Porque ela quer destruir as coisas, ela quis vestir a roupinha dela de morta, ela veio muito esquisita, vamos dizer assim. E aí, quando ela percebeu que ela não se integra à família, ela fez a família se integrar a ela. Então, o que que ela... os assassinatos cometidos é exatamente pela proposta da sequência final, que é trazer a família de volta do jeito dela. É como fosse uma atitude de uma criança mesmo. A criança percebe que ela está se sentindo rejeitada, ela quer que todo mundo seja igual a ela. Então, o que que ela faz? Ela vai levando até o cemitério, né? Aí você também dá o desconto, porque é uma criança carregando corpos por quilômetros, e aí para eles voltarem para ficar formar a família, zumbi, né? Mas é diferente daquele menininho. O menininho, ele só quer matar, ele quer brincar, aliás, né? Essa é a ideia, ele só quer brincar. Ele fala ele isso, acha que inclusive, fazer... né? Então, essa que eu acho que é a diferença. Essa nova versão, entre... gente, é familiar, é isso que a gente conclui disso, é uma versão familiar. É o filho família. Então. É isso. É bem a diferente. Quarta temporada do Santa Clara Diet lá. Santa Clarita. Clarita Diet. Eu e a Luana somos órfãos dessa série. Nossa. Eu também tô órfão, pessoal. Tô super órfão. Ó, pra não dizer que eu não gostei do filme que eu completo, tem duas coisas que eu acabei curtindo. Que a primeira foi a sequência toda da ressurreição. Por mais que eu tenha odiado a ideia do cemitério parecer uma outra dimensão, eu não curti mesmo. Tem um momento realmente de tensão e dá pra ver, o ator consegue passar um pouco da dor, da perda, né? De perder um filho, deve ser um sentimento terrível, e ele consegue passar nesse momento um pouco desse sentimento. E o outro ponto que eu gostei foi o gato. Eu adorei o gato desse filme. Ele aparece menos que no filme anterior, mas eu acho interessante que mesmo ele todo em decomposição, vindo do mundo dos mortos, querendo matar geral também. Ele é fofo, ele é lindo. Então, nas cenas. Sim, né? É aquela coisa, que coisa linda, quer me matar, mas é tão lindo, né? Você morre até feliz, né? Tipo, que fofo, vou morrer na mão dele. Se eles levassem esse gato no pet shop, o dono do pet shop devolve na hora, não vou nem mexer nisso, meu senhor. Por favor, leve pra sua casa. Mas eu acho que esse gato funciona muito bem, eu curti bastante ele. O Church é ótimo. Eu achei bem engraçado. Mas o gato eu gosto mais no filme antigo. Aí, a defesa. Eu gosto mais do gato no filme antigo porque ele aparece mais. e ter uma participação maior, assim, eu acho ele mais ator também. Acho que ele teve umas aulas, assim, ele atua mais na versão que tá. Teve umas aulas. Gato só aprende o que quer, gente. Não, não tem essa, não. Mas aí, então, gato falando agora. Mas eu achei muito engraçado que, tipo, o cara vai, enterra o gato, ele volta e amanhã eu levo no veterinário, sabe? Tipo, caras, o gato estava enterrado, sabe? Vamos levar no veterinário. É aquele pensamento, mesmo que ele, por um milagre, não estivesse morto quando você o encontrou, você enterrou o gato, então assim, ele deveria ter morrido. Exato. No Cemitério Maldito 2, tem aquela ideia assim, é que a pessoa, quando ela retorna com as feridas que culminaram na morte. A menininha aí, ela fica com o olho meio caído, que pode ser influência do atropelamento, mas provavelmente ela deve ter tido uma situação mais agressiva. Assim, um atropelamento daquela forma lá, eu imagino que ela devia ter estourado mais coisas e tal. Mas eu acho que eles tentam apresentar, torná-la apresentável, assim como o gato, porque o gato, se fosse voltar daquele jeito como ele morreu, ele ia voltar com a coluna toda quebrada, né? Ele ia voltar torto e tal. E, assim como é o zumbi lá do Cemitério Maldito 2, que o cara volta assim, todo destruído, e com o pescoço e tal, tudo ferrado. Então, eu acho que essa ideinha, assim, deles tentarem... o cara ainda não perdeu o juízo, né? Ele vai perdendo aos poucos. Quando a criança volta, ele ainda é o cara que tá querendo rever a filha. Se a filha voltasse toda estrupiada, eu acho que isso ia causar um desconforto. Tanto que quando ele tá dando banho nela e ele vê a cicatriz, aquilo já começa a incomodar. Aí sim que ele começa a se tocar e falar, o que foi que eu fiz? Que merda é essa que eu fiz? Aí ele começa a perceber o erro. Bom, vamos para as comparações, então, com o filme antigo. A gente já fez algumas, mas tem alguns pontos aqui que eu queria tocar. Pode ser? Por favor. Yeah. Antes de acontecer o acidente, uma discussão do filme é a relação das pessoas com a morte. Marcelo, você pode falar um pouquinho dessa comparação com o antigo? Porque o filme de 89, a Ellie, ela não entende o que é morte. E a família tenta mostrar para ela o que é isso. Tenta explicar para ela que, de repente, a morte é não voltar mais. Só que o pai do original lá, ele é totalmente cético. Assim, ele não aceita assim, as crenças e tal. Ele acha que morreu, ele é médico, né? Então ele parte aqui, morreu, apagou. Ele não pensa que morreu, vai ter uma outra volta. Só que tem uma personagem que não tem nesse remake, chamada Missy, que é uma... E que faz falta, ela é ótima no original. Uma empregada doméstica que se mata. Ela se enforca, e ela é o primeiro contato da família com o enterro, tanto que o próprio Stephen King, né, o padre lá no enterro do filme original, então ela vê a primeira questão e ela continua com aquelas perguntinhas na casa, assim, querendo saber, mas a pessoa morre, vai para onde, o que acontece? Então tem esse ponto, a gente nunca iria saber porque o Gage não vai falar, ele não vai contar, ele é uma criancinha que só fala aquelas palavrinhas, eu te amo e dá aquela risadinha, só isso. Agora, o remake propôs isso. Então, acho que é uma visão diferente. Que a menininha poder dizer, que ela fala, que depois que o caminhão veio, ficou tudo escuro. Ela não lembrava nada. Ela tá meio perturbada e tal. E ela tenta definir do jeito dela o estado que é depois de morrer. E promove essa discussão. Já o outro pai, ele é o contrário, né? Porque se de um lado o pai é extremamente religioso e a mãe não, na refilmagem acontece o contrário. Que um acredita bastante, tem fé, e a mulher não. Então eles fazem essa alternância, que é um experimento interessante, né? Um jogo interessante da narrativa pela proposta de tentar mudar. Então vale a pena, né? Eu acho que isso é um lado positivo. Ô Marcelo, tem até a frase que a Ellie fala, né, sobre... Que ela fala assim, Deus, que Deus leve o filho dele, né? E é o pai que fala nesse filme. Ele fala com ela, ele fala que Deus leve o filho dele. né? Não leve a minha filha. Isso. Exato. Ela tá falando do de 89, né? Que ela fica com raiva. É, de 89 é a Ellie que fala, né? Com... Só que ela fala do gato. Deus que leve o gato dele. É do gato que ela fala, né? Não é do... É. Em referência ao gato, que ela acha que se ela perder o gato... E tem um lance também de sonhos, que a menina fica tendo sonhos toda hora, de morte. A menina prevê tudo, né? E o personagem que faz esse lado... Essa ponte entre a morte e a vida é aquele que... Aquele adolescente lá, o que estourou a cabeça. Pascal. É, o Pascal. Ele faz a ponte pra gente entender o que tá acontecendo. Tenta explicar, mas no remake é mais discreto, mais assustador, eu acho. Do que a versão de 89, que é pavorosa, sinceramente. Ah, eu gosto. O Pascal gosto de 89 também. É bem insistente, né? Ele tá sempre ali. É, então, ele parece aquele Jack do Lobisomem Americano em Londres. Sim, quando lembra bastante. Ele fica toda hora lá, só faltou falar, meu, você tem que se matar. Faltou falar isso, só que ele fica do lado da esposa, da Rachel, que tá viajando, e fica, você tem que voltar. Aí a volta, ele fica no avião, dentro do avião, lá, dando risada, que ela tá voltando e tal. Ele ajuda, inclusive, ela a conseguir um voo. Exato. Ah, eu queria um fantasma desse pra mim. É, então... ele mostra pra mulher que tem um lugar lá de promoção. É um alívio cômico desnecessário, entendeu? Eu não achei muito legal. Mas a questão da discussão religiosa é muito boa. Proposta para os dois. Falando em alívio cômico, vocês acham que teve algum humor nessa nova versão? Não acho que não, assim. Teve algumas ou outras assim que dá para dar uma risadinha, mas muito pouco. Eu não achei. O maior alívio cômico pra mim foi o Gage do novo filme ser muito parecido com o Gage do filme antigo. Eu falei, gente. É bizarro. Eles são duas crianças muito iguais. Eu achei eles muito parecidos. De repente é o filho do Gage original. Achei eles muito parecidos. O Judge lá também. O Judge, eu acho que ele é... Eu sei que eu vou ser contrariado por vocês, mas eu prefiro o original, cara. Eu sei que você fala eu gosto muito mais do original. Eu também gosto muito mais do original. Esse novo aí, que é do Hóspede do Barulho, o ator tá tão velho, ele tá cada vez mais parecendo o bicho lá da série, o Hóspede do Barulho. Ele tá se transformando naquele macaco, cara. É impressionante. Não, o Judge do anterior é muito bom. É, e teve uma alteração com relação ao original sobre a mulher do Judge, né? Que no filme anterior ela nem foi citada. E nesse ele fala que ela morreu, né? Tipo, ela vem aparecer depois no fim, quando a Ellie meio que se transforma nela, né? Dando a entender, inclusive, que ele fez a ressurreição nela, né? Pra mim, pareceu... Inclusive pra isso. Pra mim também. Deu essa acusação que você fez isso comigo, né? Então eu acho que ele trouxe ela à vida. E isso me deu mais raiva do velho. Vou usar bem jeito de choque de cultura. Olha, o idoso é covarde, olha, porque, nossa, o cara viu que não deu certo com o gato, apresentou o cemitério pro homem, fez com a mulher se duvidar. Tem aquela coisa do cemitério atrair a pessoa, né? Depois que você pisa lá uma vez, você quer voltar, ele fica te atraindo, né? Não, isso é claro também. Só complementando essa questão da esposa dele aparecer, no livro fala bastante, tanto que, citando o livro, dando spoiler do livro, né? O Cage, quando ele vai enfrentar o velho, ele abre a boca e sai a voz da Norma, assim, acusando ele de várias coisas, muito mais do que foi ali, assim. Aí tem, acho que esse daí foi uma coisa que ele pegou do livro, pra inserir na trama que não tinha no dia 89. Uhum. No livro ela tá viva ainda uma parte, né, da história. Vocês lembram disso, não? No livro, não. Não lembro dela tá viva, não, mas eu li tem muito tempo. Ó, eu não li o livro, eu peguei algumas informações, mas pelo que eu li, ela estava viva, assim, logo que os Creed se mudam pra casa da frente ali. E o Lewis ajuda ela, porque ela teve um infarto, e o Lewis foi socorrer. E aí foi por isso que o Judd contou pra ele sobre o cemitério, meio como um agradecimento, sabe? E ela que vem agradecimento. Morrer... É, nossa, pois é. E ela morre, hein? Tipo, uns meses depois ainda. Uhum. E aí isso ficou totalmente de fora, assim. Dos Mas não explicar filhos. Por que, que ele não tentou com a mulher? Não sei. Ah, porque ele só vai sacanear o coleguinha, ele já, né? Ele mesmo não. Se ele agradeceu e sabia da existência do cemitério, até porque ele tenta com o cachorro, né? Uhum. O Scott, né? Ele no, tanto que no dia 89 mostra até um flashback do cachorro. É excelente, excelente esse flashback. Exato, e eles deixaram de fora. Eu achei uma pena de terem deixado de fora nessa refilmagem, que podia ter uma cena assim bem interessante. Acho que até o tio 89 fez uma referência ao Cujo, né? Quando Sim. ele retorna todo Sim, segredo. Tem essa referência mesmo. E aí o cara perdeu o cachorro, tentou o cachorro, a mulher morreu depois, e será que é alguma razão assim, não é explicada isso? Por que ele não tentou? Não sei. Em livro. Temos que ler o livro de novo, gente. É que eu tava aqui olhando o livro aqui, repete a pergunta, por favor. Eu tava procurando sobre a esposa aqui, mas vai ser meio complicado. É como que é o caso? Desculpa. Era isso, mas pra saber se o Judge tentou com a esposa. Não, no livro não tenta, não. Eu, pelo que eu sei, ele não tentou, não. Ela morre e ela acusa ele de várias coisas, assim, inclusive de adultério, entendeu? Que ela falava que enquanto ele estava com os amigos no bar, ela estava... Sim, mas assim, né? Talvez fique uma coisa. Talvez se fosse uma coisa só para agredir o Jude no momento que ele vai morrer, né? Não dá para saber. Mas ele não tentou com a esposa, não. E falando em família, a gente tem a Zelda da versão original e a Zelda opa, atual. Opa, quero Felipe. Falar sobre a Zelda. O que você achou? Não, sério, apesar do filme original, como eu falei, ele não é o filme mais assustador da história, ele não é a obra-prima clássica, mas, minha gente, vamos lá, aquela Zelda é de meter medo. A Zelda do filme de hoje. Eu tenho medo até hoje da Zelda. Eu vi o filme de novo, eu fiquei com medo. Ela é tenebrosa, ela é um monstro. E assim, ela fica perseguindo a irmã de forma muito, muito mais enfática. E aí, né, eu claro, fui fazer a comparação, minha gente, essa Zelda nova, eu não curti, não. Ela, pra mim, ela tá ou ela não tá. E assim, a morte da Zelda original também é muito mais tensa. Você vê, acompanha ela lá sufocando e etc. E a Rachel, criancinha, correndo e gritando. Eu acho muito forte a Zelda. É aquela personagem que aparece, sei lá, 5 minutos talvez de filme. Mas, nossa, o filme dá uma crescida. Essa não, essa eu achei, sabe... Ela é feia apenas. E como é que a mulher que é tetraplégica, multiplégica, sei lá, como é que ela saiu da cama, entrou no elevador e caiu? Sabe? Achei um então, pouco assim, forçado. Achei bastante forçado. Eu senti falta da empregada, né? Mas se era pra fazer com Zelda o que fizeram, tirava também. Porque era, assim, uma grande personagem, assim, super coadjuvante, mas que tinha uma importância que justificava toda a questão da Rachel ser daquele jeito, e que ficou uma coisa estranha, perdida, sem função. E sério, como é que eu não sei como é que eu entraria no elevador daquele. Agora me explique como é que Zelda, toda podre lá, toda troncha na cama, não podia se levantar, como é que a mulher saiu, entrou no elevador, velho, não tem como, assim, não ali foi, eu acreditaria em qualquer coisa, até que quando foram enterrar a Ellie, passasse lá o Frodo com o anel, tudo certinho, mas a entrada da Zelda naquele elevador, galera, não, ali foi, não. Como uma coisa da Zelda também, dessa cena, que no filme de 89, a cena da Rachel contando sobre a Zelda e de como ela queria que a irmã morresse, pra mim foi também, eu achei, isso é um ponto positivo do de 89, além do gato. Que foi uma cena bem forte, assim, porque ela falou com as palavras dela que ela queria que a irmã morresse. E nesse fica tudo meio subentendido, ela não confessa isso, até que no final a filha dela fala isso pra ela. Tipo, ah, você queria que sua irmã morresse. Então ela confessar isso pro outro foi meio chocante, assim. Exato. E uma coisa curiosa é que a Zelda do primeiro filme é um homem, é um ator que interpreta a Zelda. Então, além de tudo, é uma coisa fisicamente estranha pela deformidade e tudo, mas o rosto também é uma coisa estranha. É, eu não sei se essa Zelda é um homem, eu não sei quem é que interpreta, eu não procurei não. A atriz é muito bonita. Pronto, então eu sou mais a Zelda feia, horrorosa, masculina do filme de 89. Posso dar uma opinião sobre Zelda? Pode. Por favor. Então, é que uma coisa que eu achei interessante não é exatamente a caracterização da Zelda, que inclusive tem cenas no trailer que não tem no filme. Depois vocês lembram que tem, que mostra uma cena da Zelda se arrastando pelo chão no trailer, e eu fiquei esperando essa cena no filme e não aparece. Exato. Então, mas o que eu achei legal é que no filme de 89 a Zelda não é citada até a hora que a esposa conta para o marido sobre a história, relembra, sim, né, sim, a situação e dá detalhes, e é mostrado em flashback. Ali não, o que é interessante é que assim que eles se mudam para aquela casa, a esposa fica tendo flashes o tempo todo, ouvindo inclusive barulho no andar de cima, como se a sentisse a presença da Zelda o tempo todo. Eu achei essa ideia muito interessante, entendeu? De como se os fantasmas que você tem, eles fossem despertados todos pela proximidade do cemitério. Então essa a ideia. Só que eu, não, por outro lado, não gostei que a menininha Ellie, não sei se é ela ou se é psicologicamente, acho que é mais psicológico, que a Rachel começa a sofrer o mesmo estado, né? Ela passa a ter a deformidade no corpo e tal, como se ela tivesse com a mesma doença para ela se sentir no lugar, né? Mas é como o Felipe falou, eu concordo, não teria explicação alguma, até não tem nem explicação para comida ser entregue pelo elevador, porque a Zelda de 89, ela não sai da cama, por isso que a menina tinha que entrar lá no quarto e dar a comida. Ali eles criaram esse elevador que não, mesmo assim não se justifica, a cama devia estar no mínimo grudada no elevador, porque para subir a comida e toda hora ela buscar. Se teve uma distancinha assim mínima, é muito esquisito isso, ela se jogar lá para ir atrás da tanta fome, assim, sei lá. Então... milagre, milagre. Então, não sei, achei meio estranho. Ah, e só uma informação, enquanto vocês estavam falando aí, enquanto o Felipe estava falando sobre a Zelda, eu fui atrás da informação da Norma, porque a gente estava falando para não ficar no ar, eu acho que o público talvez possa ter dúvida em relação a isso, ficou uma dúvida, né? E ela não morre de ataque cardíaco, ela não morre. A esposa dele, do Judge, ela não falece. Então é um agradecimento que ele fala do cemitério, é exatamente pela forma como a esposa dele está de volta. Agora eu não sei como ela some da história, porque como eu falei, é um pecado, eu assumo, apesar de ser fã do Stephen King, eu não li esse livro. Então eu fui atrás dessa informação. Aí eu vi que ela teve um quase infarto. Ela teve um infarto, mas ela foi salva pelo doutor. E aí, em agradecimento, ele fala aquilo. E aí vão acontecendo as coisas, tipo o gato que ele tenta salvar e tal, que aí é justificável. Então eu acho que provavelmente deram um fim a ela, do tipo, ela foi morar com a mãe, com a família, alguma coisa assim. Porque eu, sinceramente, não sei explicar, porque eu procurei aqui... Não, Marcelo, pelo livro, ela tá morta, assim, mas justamente porque tem essa frase... Então, o que eu li é que ela tem esse infarto, o Louis socorre ela não morre, ela vem a morrer, tipo, meses depois de outra coisa, sabe? Em algum momento ela morre, mas não é do infarto. Mas na linha narrativa, em que período isso acontece? O gato já tinha morrido, já tinha sido enterrado? Não, eu acho que foi antes de tudo. Ó, abri um trecho aqui que tem um diálogo dela. Ela tá viva em certo momento do livro. Agora, mas ela morre. Em algum momento eu sei que ela morre. E ele não tenta ressuscitar ela, não. Então, vai ver que é o respeito, né? Talvez ele entenda. Sim. Até... É que eu lembro só que mais. Isso, no final, né, tem essa cena do Cage, que quando o Cage chega Nele, o Keiji usa dela pra... Tipo assim, pra dar o... Aqui, ó. Ah, sim, ó. Ah, gente, incrível. Eu achei a página que fala que ela morre. Boa. Sim, sim. Aqui, a Norma Grendel morreu hoje de manhã. Ela morreu, gente. É isso. Ela morreu. Ela morreu. Mas daí ela morre e fica morta, certo? Se ela fica morta. Ele não tenta voltar ela, não. Isso daí não tem no livro, não. Certo. Beleza. Esclarecido. É. Silvio, eu posso levantar outro ponto sobre o acidente, né? É, exatamente, que nós já tínhamos até comentado, né? O quanto eu acho que esse acidente foi... Blé. Olha, começar pelo caminhão que, notavelmente, quando ele se separa, né? E vai pra direção da menina, ele é computação gráfica. Enquanto o filme original, ele usa da sutilidade pra entregar o acidente. E... Isso. Eu acho impressionante como essa sutilidade funciona. É um dos grandes momentos do filme de 89, é o acidente. Ele começa em câmera lenta, né? O garoto tá se afastando assim, e tá tendo os cortes com a família sentada na mesa, o garoto se afastando, a família sentada na mesa. Quando o pai percebe que o garoto tá se afastando, ele corre pra direção, é desesperador. É um sentimento desesperador. E você não tem essa emoção no filme de 2019. Mais uma vez, eu acho que o trailer ajudou a estragar esse momento. Mas a construção sutil de 89 do acidente eu achei muito superior à de 2019. E Samuel? Aquela cena de partir o coração. É uma cena... Só uma coisa, que essa sequência do filme de 89, nós começamos a ver o caminhão com bastante antecedência. Nós vemos o caminhão sair do posto de gasolina, nós temos cortes do motorista, do caminhão, antes mesmo de chegar. Então você já vai criando, você já sabe que, eita, passa caminhão. Então você já opa, é esse o caminhão. E no atual, no novo, o caminhão assim surge do nada, né? Inclusive, você, assim, no original você presta atenção que o motorista, ele tá ouvindo música, tá lá ouvindo Ramones. Então, assim, ela é mais completa, ela é mais forte, e ela é realmente, como você falou, a sutilidade dela no ato do atropelamento, assim, atropelou, pronto, ali você não precisa mostrar mais nada, porque já funciona. E logo depois você tem, se eu não estou enganado, essa cena do pai, do Louis, em câmera lenta, assim, gritando, desesperado. É pesadíssima a cena. É pesadíssima a cena. Ah, No filme de 2019, eles focam na festinha de aniversário, e eu acho, olha, é hilário. Esse momento me matou porque eu ri. O filme não tem alívio cômico, mas ele tem os momentos que eu ri. Que é quando o pai entrega, eu não sei se é o pai agora, entrega o presente pra ele, que é uma boneca. É o pai que entrega esse presente? É o pai. A boneca horrorosa, parecia um que tava entregando de fundo pra menina. Que boneca feia, gente. Tá falando, toma, tu vai morrer, eu vou te enterrar com isso. Pelo amor de Deus. Eu ri. E eu fiquei assim, caraca, não acredito nisso não. Que boneca feia. Feia que tá entregando pra criança. Último achei que era um gatinho. Traumática. Era um gato? Eu achei que fosse um rato de asas. Eu achei que era um rato. Gato e parecido com o Church, pra já substituir. Não, parecido com o Church, não. Meu Deus, gente, não. Parecido com o Church depois que ele voltou do cemitério maldito. Aí tudo bem. Mas dizendo também que nenhum desses filmes tem uma... Acho que a melhor cena de atropelamento do cinema, e eu gostaria apenas de ressaltar isso, que é Annabelle 2. Melhor cena de atropelamento que existe em uma criança. Então, esse foi minha contribuição das comparações dos filmes. Ah, então, mas o atropelamento do Gage, como vocês falaram, é uma cena assim, que pode ser considerada antológica da década de 80. É uma das cenas de referência ao filme, dele correndo atrás do Pipa e depois o tênis voando e tal. É, o que eu acho interessante da refilmagem é que eles fizeram uma homenagem à cena, porque é o Gage mesmo, realmente, que ele corre para a estrada. Então, o pai corre atrás, da mesma forma como aconteceu em 89. Só que ele consegue impedir o menino. Aliás, não é que ele consegue, ele chega a abraçar o menino. O caminhão, ai, ao ver o pai abraçado, ele desvia e acaba acertando a menina. Então, chega a ser uma ironia, né? É, acho que é uma brincadeira dos roteiristas. Que fala assim, Willis, o que aconteceria se ele tivesse salvado o menino em 89? Teria matado a outra criança, porque alguém tinha que morrer. Que é como o Judge no original, ele fala uma coisa que eu não sei se tem no livro, que eu achei bem interessante, que ele fala assim, a partir do momento que você conhece o cemitério, ele fica atraindo pessoas para lá. Então as pessoas começam a morrer perto de você. Então ele se sente culpado pela morte do Gage, exatamente por ter apresentado o cemitério para enterrar o gato. Então ele fala, eu matei o seu filho. Ele praticamente assume isso. Então eu acho que é essa a ideia. Se ele salvasse o Gage, alguma forma ia acontecer que ele ia perder ou a esposa ou a filha, alguma coisa. Porque o cemitério atrai pessoas para lá. Entendeu? Eu achei legal isso. Minha gente, enquanto o Marcelo estava falando aí, eu fui rever a cena do atropelamento do Cage de 89. E, minha gente, é muito foda, porque eu não lembrava, eu lembro, claro, mas tem um plano geral que mostra o Cage na estrada com o caminhão vindo em altíssima velocidade. E eu não sei nem como é que foi que eles fizeram isso em 89. E depois você corta para a imagem dentro do caminhão, tudo muito rápido, a cara de otário do motorista, tipo, fir merda. E aí freio, um super close no Cage, bichinho tão bonitinho, e uma câmera, tipo, contra plonger, né, no chão, mostrando todo o caminhão passando, o caminhão gigantesco, a pipa sai voando, o sapatinho dele sai coberto de sangue. Ah, o sapatinho. Aí o caminhão já aparece virado de cabeça para baixo, e o pai já gritando, chorando. Aí dá um flash e começa a aparecer fotos do Cage bebê, do Cage recém-nascido. E essas fotos são que o pessoal tá vendo para guardar as fotos. Ai, minha gente, muito foda, muito foda. Ela eleva o drama lá em cima, né? A diretora. Ai, como é o nome dela? Mary Lambert. Grande diretora, mas que infelizmente fez o Cemitério Maldito 2 também. É dela, não vamos esquecer. Ela fez alguma coisa depois? Olha, ela fez o Lenda Urbana 3. Ela dirigiu alguns clipes da Madonna. Eu acho, inclusive, que o Like a Prayer, aquele das cruzes pegando fogo, é dela. Mas não sei mais o que ela fez. Vou dar uma procurada aqui. Vão tocando aí o assunto enquanto eu procuro. Mas ela tinha parado o Lenda Urbana 3. Pode falar. Ela dirigiu séries, tipo, episódios perdidos de séries, sabe? Eu acho que nunca mais dirigiu filmes mesmo. É uma pena. Pra TV, ela é uma boa diretora. Ela fez uns filmes pra TV, sim, né? Ela tem 73 créditos como diretora, mas aí tem muito videoclipe. Pronto, ó, o Like a Prayer da Madonna é dela. Ela dirigiu Falsas Intenções, Lista Negra, 2016. Realmente, um monte de episódio para série de TV. Eurythmics, aqui Cemitério Maldito 2, Lionel Richie. Madonna, ela fez Borderline, Like a Virgin, Material Girl, La Isla Bonita e Like a Prayer. Sting, ela dirigiu o vídeo pro Sting, pra Janet Jackson, Rod Stewart, Madonna de novo. Uma coisa que não é muito explorada, não é nada explorada nesse filme, é a relação do Louis com a família da Rachel, né? Isso. Porque tanto no livro como no filme anterior, se vê bem claramente tenso, né? que é uma relação ruim. E nesse só tem uma encarada meio torta entre o pai dela e o Louis, mas tipo, ninguém nem fala nada, né? Pra mim não fez falta, não. Assim, eu acho que eu gostei de como ficou nesse novo, assim. Pra mim não. O velório é um novelão, né? De 89. É. O novelão, um brigando com o outro. O caixão cai, o menino aparece. O caixão cai, é. Aí eu acho meio novelão. Não, eu acho muito bonita a cena que ele, o cara tá chorando e o, aí dá um, só um close no cara do pai com a cara fechada, assim. Eu achei bem sutil e achei interessante. Sim. Eu gostei. Uhum. Sim. E sobre o final, gente, que o, aí entre um e outro mudou muito, muito mesmo, né? O que vocês acharam? É, Lu, fala um pouquinho aí. Ai, já vou começar, gente, vamos lá. Bom, eu gosto dos dois finais. Eu gosto dos dois finais, acho os dois bem desesperadores. Eu gostei dessa nova versão porque eles realmente, além de ter mudado a pessoa que morre, né, no outro Gage, nesse AL... Mas eu gostei deles darem esse final diferente pra não ficar tipo, ai, tudo a mesma coisa. E eu gostei desse final do novo, eu achei ele bem desesperador, eu achei que eles estavam ali... É muito bizarro você pensar que eles estão formando uma família zumbi, o que eles vão fazer depois disso? E eu achei desesperador também, tipo, ele colocar... O gato sobe no carro, assim, e o pai coloca a mão, assim, no vidro, e o Gage tá presinho lá dentro, dá uma sensação de angústia, assim. Uhum. Sei lá, sabe, achei que ficou legal. Uma coisa que eu achei que foi mais impactante no original é que o Louis realmente mata o Gage, né? O Gage, uhum. E o gato. Ele tem que matar o gato. É. E nesse ele até tenta matar a Ellie, mas eu acho que foi mais impulsivo, assim, do que no original. Que acho que foi um negócio mais planejado, sabe? Mesmo Oi, que tenha tacou sido fogo mais na rápido. Casa, né, pô? Tacou fogo na criança, jogou gasolina em cima do filho dele. Então, assim, foi bem planejado no primeiro. Não, foi injeção no pescocinho. É, depois que ele dá injeção. Verdade, depois ele dá injeção. E o menino joga sai cambaleando e falando que não é justo aquilo. Não é justo. Sim. É, isso não pobre. É verdade. Aí ele vai e cai ainda. Gente. Como é que eles fizeram que o menino cai ainda? Não cai sei. Só com a cabeça na parede. É muito boa essa cena. Não, mas a cena ela te partiu o coração, gente. Então, com relação ao final, veja, eu acho que eu me incomodei tanto com a Ellie histérica e que o filme vira meio que um slasher, né? Com ela cravando, sabe, uma lança no pai, quer dizer, nem é ela, é a Rachel. Esfaqueando a mãe, né, vira uma coisa meio, quase, sexta-feira 13, que eu acho que eu cheguei no final já meio abusado e sem nenhuma vontade mais com o filme. Eu gosto mais do original porque eu acho o final do original muito, também, super negativo, né, ele vai levar a esposa para pro cemitério e ele até diz uma coisa, não, ela acabou de morrer, então agora vai dar certo, você sabe que não vai dar certo, uhum. Mas ele tá lá na esperança, ela chega, eles se beijam, ela já tá meio zumbi também, né, assim, totalmente zumbi, e aí ela pega a faca, quando ela vai esfaquear, corta, eu acho perfeito esse final, eu acho legal, eu acho aí... assim, que... Casa bem. Aí entra a música do Ramones. Nossa, sim. Aí entra a música original dos Ramones. Original, né? Do Ramones. Sim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu acho irônico que no outro filme, tipo assim, o Gage, né, toca o terror e nesse ele toma muito no cu, coitado. Tipo, ele se ferrou, ele tá dentro do carro. Tipo a vingança no filme anterior. É, ele podia inclusive ter morrido lá dentro do carro, asfixiado. É, ia ser melhor do que chegar aquela bando de gente lá. Ah, foi triste, gente. Foi então, mas o que é interessante desse finalzinho, eu achei os dois finais legais. As duas propostas por mudar, eu achei excelente. Assim, eu gostei mesmo por ser pessimista. É, o de 89 é legal pela forma, né, como mostra que o cara entrou num estado de loucura tão grande que a mulher com os olhos vazando, assim, ela volta toda destruída, com o olho vazando. Ele beijando, mesmo assim, ali, ela, né, ela sangrando. Beija e fica feliz e nem percebe o que tá acontecendo e tal. Agora, o que é legal nesse remake é que eles já mostram o que vai acontecer com o Gage no prólogo. Porque na cena do prólogo mostra um carro com a porta aberta e um rastro de sangue escorrendo dentro da casa e tal. Então, esse rastro de sangue, ele aparece na sequência final, que deve ser o corpo da mãe, que foi conduzido até lá e tal. Então, se a porta tá aberta, mostra, já dá uma ideia assim. Eles entraram. Eles acharam um jeito de entrar e pegaram a criança e fizeram o que tinha que fazer. Então, quando você termina o filme, você lembra da cena congelada do começo, aí você fica meio perturbado, assim, você pensa, coitado, o menino não teve jeito, né? Você pode até criar na sua cabeça que apareceu um vizinho, um caminhão parou ali de repente pra ajudar. E atropelou todo mundo. Só se for então, assim, né? Porque quem estivesse tentando ajudar, já era. É, sim. Então, aí fica na imaginação. O que, que eles vão fazer depois? Depois que vão ficar todos naquele estado morto, o que vai ser daquela família? Eles vão morar no cemitério? Vão começar a construir uma comunidade? Né? É melhor acabar por aí. Isso fica pra sequência. Ah, é. Olha, mas a Mary Lambert fez nunca. Isso e não deu certo. Assim, eu achei o final do original, pra mim, é um dos melhores momentos eu digo original, mas enfim, do filme de 89, né? É grandioso. Eu gosto muito toda a sequência com a criança. Eu gosto dessas coisas do garotinho, que ele voltou como um monstro assassino, e ao mesmo tempo ele tem esses momentos de criança, né? Quando, por exemplo, o pai dele coloca a seringa e ele tá desmaiando, isso não é justo. Uhum. O final, ele é ipsis literis o livro. Realmente é como tá descrito no livro. E essa necessidade de mudar, eu até entendo um pouco essa questão de a Ellie quer montar uma família a partir do que ela se tornou. Né? Não sei nem se a palavra seria família zumbi, porque o que eles são é indescritível, né? Mas o desenvolvimento acabei não curtindo mesmo. A cena dela com a mãe, por exemplo, do lado, enfiando a faca assim devagarinho, cara, não tava funcionando daquele jeito. Não. Não tava, não tava. E até o momento em que o pai é transpassado, né, por uma lança, quando a gente acha que ele vai finalmente derrubar a filha, que aí ele é transpassado pela lança, e aí revela-se que é a mulher dele, eu fiquei, né, então é isso. A ideia era até boa, mas o desenvolvimento não foi legal. O diálogo da menina com a mãe, ela dá a transparecer que ela vira e fala assim, ah, você não é minha filha. Então você vai morar com ela, pum, dá uma facada nela. Dá-se a entender, né, que não tem laços da filha dela ali, não sei. É uma coisa que ficou meio dúbia, assim. Não sei se aquilo ali estaria gratuito. Tem uma cena aí nessa farofa toda que eu gosto, que é quando a Rachel chega e vê a filha e o pai diz, ó, abraça sua mãe, abraça sua filha, e ela ela fica em pânico, ela fica tipo, porra, o que é que eu faço? Tem a minha filha morta tá me abraçando, e abraça. Eu acho que o filme, ele vai bem até aí. Eu acho essa cena legal. Eu também gosto, eu acho essa cena muito forte. É um bom momento mesmo. Mas depois vira super slasher. E até eu tava vendo aqui os diretores, né, são dois diretores do Pet Sematary, o Dennis Wick e o Kevin Coach, eles têm poucos filmes no currículo, e o Dennis tem 7 filmes como diretor, não conheço nenhum, e todos estão Starry Eyes aqui, Holidays... Starry Eyes eu gosto, tá? Starry Eyes, né? Starry Eyes é ótimo. Já vi, ele é bom, ele é muito bom. Holidays, Postcards from the Future. Holidays eu acho que eu vi, é legal. O Holidays são contos, né? Ele deve ter um segmento. São contos. Aham. Todos são filmes medianos, considerados assim, né? Mas o Starry Eyes é muito bom, mas assim, é um filme independente, né? Um filme mais com baixo recurso mesmo, mas é um filme muito interessante, tá? Uhum. É o que tem até na Netflix. É o que tem a melhor nota aqui do que eu tô vendo da avaliação deles. É um filme interessante. Mas... É engraçado, eu tava dando uma olhada aqui pra comparar com a Mary Lambert, ela, o cemitério maldito dela é o segundo longa-metragem que ela dirigiu. Ela vem dessa longa carreira de diretora de videoclipe, e aí ela fez um longa em 87 chamado Marcas de uma Paixão, que tá aqui como drama romance. E ela, aí depois ela tinha uma carreira também, né? De... É, aí depois ela pega o Cemitério Maldito. Galera aí. É. Ela dirigiu um episódio de Contos da Cripta também. E a gente tem que lembrar que o filme de 89, ele foi um sucesso de bilheteria. Ele fez 54 milhões de dólares de bilheteria, que pro custo que foi muito baixo e pra época, pô, esse número foi sensacional. Foi um blockbuster, praticamente. Foi sim. E isso o roteiro é um do problema próprio King. É, o roteiro é dele. O roteiro Mas... do próprio King. É, isso é um problema que eu acho que é recorrente, sabe? Com diretoras. Porque por mais que uma diretora faça um filme que dê dinheiro, é muito difícil ela fazer outro, sabe? Porque, mas aí a questão de, como eu vejo, falta de oportunidade. Porque a gente pega, por exemplo, a Karen Kusama, que fez aquele Garota Infernal. É outra, que ela dirige episódios perdidos de série, sabe? Uhum. Nunca mais fez nada, né? É, ela fez o The Invitation também, que é um puta de um filme. Muito bom. E... Mas é muito isso, sabe? As diretoras ficam perdidas assim em uma coisinha aqui e outra ali. Ah, e como ela fez o Cemitério Maldito 2 e que não deu certo, né? Eu acho que acabou isso prejudicando um pouco também pra ela. Pode Sim. ser. Ela, aqui consta que o último filme longa que ela fez foi um tal de Halloween Town 2, A Vingança de Calabar. E é nossa, com... Nossa senhora. É com a Debbie Reynolds, a mãe da nossa princesa Leia. uma informação. A gente tá falando sobre diretoras, né? Eu acho que até cabe um podcast inteiro sobre isso, pra gente discutir o papel feminino na direção e tal e tal. Mas a gente não pode esquecer da Gabriela Amaral, claro. Né? Sim. Porque ela já tem mais de um trabalho feito e nível altíssimo, uhum. né? Então a gente pode dizer que ela é um caso que surpreende, né? Sim. Já tá partindo pro terceiro longa já, tá? Já vai entrar em produção. Ah, bacana, então, olha só. Aí a gente já espera alguma coisa boa, então eu acho que a Mary Lambert, o erro dela foi tentar voltar pro cemitério, né? Não devia, devia ter negado. Ela poderia ter tido outras oportunidades, até em fazer outras adaptações de Stephen King. Eu acho que ela aceitou como se fosse uma continuação assim, feita nas coxas, e que chamaram a diretora de novo. Eu acho que a imagem que ela transmitiu com o primeiro foi muito grande, e a expectativa em relação ao segundo também. E aí uhum. o que aconteceu foi trágico, e aí ela começou a perder papéis e voltou para o lado que ela interessa, que são os clipes, fazendo um filme aqui e outro ali. Mas ela poderia ser um grande nome, né? Uma grande referência como diretora. É, e uma coisa, assim, na verdade, a Mary Lambert, quando ela foi fazer o Cemitério Maldito 2, assim, eles nem tinham ainda um roteiro, mas o conceito original que ela estava desenvolvendo é que o filme se acompanhasse a Ellie Creed, que é a única sobrevivente da família no primeiro filme. E aí ela, sei lá, teria se passado 10 anos, ela já seria, né, adulta, e uhum. o filme se concentraria nela, só que aí a Paramount disse, não queremos que uma adolescente, né, sei lá, 17, 18 anos, seja a personagem principal, então vamos reescrever. E aí foi quando surgiu a nova história, que é péssima. Então, assim, também me pergunto, poxa, será que ela entrou no Cemitério Maldito 2 com a boa intenção, mas aí acabou sendo meio que presa ou impedida, e é quando viu aquela coisa, eita, o roteiro que tem é esse, vou ter que tocar ele agora. Então, ela fez o primeiro, e aí de repente surge um cara lá, tá por viver agora o roteirista do Cemitério Maldito 2, o cara tinha feito antes, Pequeno Nemo. O cara fez um filme chamado Pequeno Nemo, aí os caras falam, não, é você que vai fazer o roteiro do Cemitério Maldito 2. Cemitério Maldito 2. São coisas que eu não entendo em Hollywood, cara. O cara, de repente, estava lá fazendo outro gênero, não tem experiência nenhuma com isso. De repente, o cara apresentou um roteiro, gostaram e entregaram para a diretora, que fez um filme que foi muito bem conceituado. Então, são coisas que a gente nunca vai entender, né? Eu acho que o público que estiver ouvindo, os infernautas que estiverem ouvindo, se ainda não viram o filme, eu sei que acho que vai até desanimar depois desse podcast, mas dê uma chance, né? Tanto para este, mas não deixe de conferir o original, entendeu? Sempre priorizem o original, vejam, leiam um livro e para ter uma experiência mais completa. Não definam a obra de Stephen King por conta desse filme. Como fizeram com o Poltergeist, que os jovens acabam vendo a nova versão e esquecem que existe uma melhor lá para trás. Então, valorizem primeiro aquela versão que deu origem a essa nova. Eu acho que é um bom conselho, né? Independente se você concordou com a nossa opinião aqui sobre o filme ser bom ou não, né? A minha consideração ainda é uma comparação um pouco tripla. O livro, O Cemitério, né? Que, se eu não me engano, é só O Cemitério, né? Nem O Cemitério Maldito. Ele é um drama familiar e ele retrata muito a questão emocional. O Stephen King, ele faz um livro pequeno em relação aos calhamaços que ele escreveu anos depois e muito denso. E nessas páginas a gente se envolve com a família, se envolve com o personagem e principalmente a gente sente a dor deles. É muito difícil a ideia de transpassar a dor de luto fora dessas páginas. O primeiro filme faz isso de uma forma, o segundo tenta de uma outra, mas sinceramente nenhum dos dois, para mim, consegue ter esse feito de transpassar a dor do luto, a maneira de lidar com a morte. Querendo ou não, o filme o livro ele é sobre isso. Então, leiam o livro. Ele é um livro muito bom. Algumas pessoas consideram um dos melhores do Stephen King. Ele tem uma história curiosa por trás, que o Stephen King ele não gosta nem de falar desse livro em entrevistas. Ele não curte muito a ideia. Inclusive, ele teve dificuldade de lançar o livro. Foi a mulher dele, a Tabata, né? A mulher dele, o nome da mulher dele. Tabitha. Que disse pra ele, não, lance esse livro. E aí ele lançou O Cemitério. É um livro muito bom. Então, realmente, eu recomendo. Vejam os filmes. O de 89, acabo gostando bem mais. Mas leiam o livro também, quem estiver ouvindo. Vale muito a pena O Cemitério. O livro é sempre melhor, né? A história por trás do livro, Samuel, você não quer falar sobre ela, não? Não. Se quiser falar, pode ficar à vontade até. Porque acho que um dos filhos dele quase morreu, né, atropelado. E aí daí surgiu, pelo menos pelo que eu li, foi essa história. Ele tem um grande pesar com esse livro. Acho que o sentimento de... porque eu não sou pai, do grupo só o Marcelo é pai. Então a ideia de um pai perder um filho, acho que é uma dor inimaginável. E ele trata dessa dor nesse livro. Sim. Então foi muito complicado pra ele, foi muito complicado pra mulher dele. O livro teve um impacto realmente neles, né? Então O Cemitério tem toda essa trajetória. Bom, a minha assim, consideração final é que eu acho que é um independente de você gostar ou não desse filme, ou do original, ou da versão de 89, ou dessa versão, é que ele trata dessa questão justamente da perda, né? Da perda do ente querido, e isso acaba sendo sempre um elemento muito rico para você trabalhar questões... seja dentro de uma dramaturgia, seja dentro de elementos de terror ou fantasiosos. Como o Marcelo falou, assista essa versão, assista a versão de 89, escolha a sua versão favorita, não é? são adaptações, são produtos que vão passar por outras cabeças, não é? Que vão passar por outros roteiristas, que vão tentar dialogar com diferentes públicos. Então, assistam. Se você gosta de um bom filme de terror, assista os dois e escolha qual o seu favorito. Eu ainda prefiro o de 89. E você, Lu? Ai, gente, ó. Eu acho o filme de 89 em Eu achei o filme de 2019 em E você adora o Cemitério Maldito 2. Ai, gente, Cemitério Maldito 2, melhor comédia, tá? Assistam, é muito engraçado. Mas então, achei os dois filmes meio em Sim, tem suas qualidades, seus defeitos, mas no geral não são, tipo, nossa, filmes preferidos, filmes não estão no meu top, nada. Mas, assim, são boas distrações, assistam pra conhecer. Eu nunca li o livro, lerei, e depois eu falo se eu achei em também ou não, tá bom? É isso. E leiam também, gente, que é massa, né? Tipo, acho que é igual a Marcela falou, é bom retornar aos originais e ver, pra conseguir comparar, entender meio que a pessoa pensava e como que pensaram essa adaptação e tal. Dar uma completada ali. Então é isso, pessoal. Só queria lembrar vocês, infernautas, de deixarem seus comentários aqui no post. Sigam a gente nas redes sociais, todos os links vão estar aqui no post. E quem puder, vire nosso padrinho lá no Padrim, para ajudar a gente a manter esse projeto vivo. E é isso aí, até a próxima. Beijos. Falou, infernautas. Falou, infernautas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, não enterre ninguém no cemitério de animais. Pelo amor de Deus. Isso.